Tu te lembra quando tu fez aquele beat? Eu achava que era pra ela, era pra mim. Tu disse vem aqui, tem duas KRK e chocolate. Bora fazer uma track, só vem. E eu fiquei pensando naquele teu set. What the fuck esse moleque, será que nós é match? Mas São Paulo já tem tanta gente, visita aquele minote. Mas tu fez eu me sentir a estrela da noite. Eu só lembro de você naquele front. Na semana seguinte, eu vi tu postar um beat. Vou ter que vazar pra Bahia.